Hoje eu perdi minha cabeça, joguei tudo na mesa e perdi toda a razão. Mas foi por puro sentimento que naquele momento cobrei uma emoção. Será que eu já não tenho esse direito? Saber qual é o rumo do teu coração, saber o que vai ser feito, pois se não tem mais jeito, vou seguir minha vida em outra direção. Não temos mais tempo a perder, não temos mais tempo a perder, não temos mais tempo a perder, não temos mais tempo a perder. Hoje eu perdi minha cabeça, joguei tudo na mesa e perdi toda a razão. Mas foi por puro sentimento que naquele momento cobrei uma emoção. Será que eu já não tenho esse direito? Saber qual é o rumo do teu coração, saber o que vai ser feito, pois se não tem mais jeito, vou seguir minha vida em outra direção. Não temos mais tempo a perder, não temos mais tempo a perder, mais tempo a perder, não temos mais tempo a perder. Me diga agora, sem demora, o que vai ser de mim e você? Me diga agora, sem demora, o que vai ser de mim? De mim e de você. Do tempo que passou, a gente viver, da ferida que restou. Hoje eu perdi minha cabeça, joguei tudo na mesa e perdi toda a razão. Mas foi por puro sentimento que naquele momento cobrei uma emoção. Será que eu já não tenho esse direito? Saber qual é o, saber o que vai ser feito, se não tem mais jeito, vou seguir minha vida em outra direção. Não temos mais tempo a perder, não temos mais tempo a perder, não temos mais tempo a perder, não temos mais tempo a perder. Diga agora, sem demora, o que vai ser de mim? Me diga agora, sem demora, o que vai ser de mim? De mim e de você. Do tempo que passou, de tudo que ficou, do que a gente viveu, da ferida que restou. Precisamos conversar. Te quero só pra mim.